2, chame torre 11895. Voo 1970, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1019. Voo 1970, copiou a torre. Perdão, senhor, livre pouso, voo 970. Rio 5972, boa noite, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Azul 4980, decolada ao 05, chame controle, frequência 120, decimal 8. 208, azul 4980. Controle, boa noite, azul 4980. 4980, contato radar, suba inicialmente ao nível 1960. Buena Prodigiamo na presente. Nível 160, direto de Jamo, azul 4980. Azul 4959, sente da Alfa, autorização em graus. 4959, autorizado Ilhéus nível 140, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida coral, 5440, corrijo, transponde, aciona 0260, controle 120, decimal 8. Do Jamo. 095 é a proa. E após 12 milhas direto de Jamó. Azul 4980. Ativo, informa o tráfego com a posição de 11 horas, 6 milhas rumo nordeste, mantendo 170, é um Bravo Eco 9 Lima. Gente, azul 4980. Para o 4970. Observando o Airbus da TAM puxando no gate 5, o gol 1970. Estaremos atento. De Duna, livre ali. 22.000 na flor de Duna, autorizado, reportará estabilizado. Azul 500, informação agora, Bravo. Guarulhos, nível 360 autorizado, via rota do plano de voo, pista no zero, primeira curva à direita, subida da EL, transição Motiva, 5437 transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos 360, rota conforme, pista no zero da EL Motiva, acionando 5437, controle 120, decimal 8. Azul 1, vai estar a Bravo. Correto, confirmando a EL Leda Motiva, 5001 no Champlain. A EL Leda Motiva, por favor. Pro 4980, 15 milhas leste de Salvador, reassuma a navegação na Prodigiamo. Esquerda Jamo, azul 4980. 4980, após cruzar 180, autorizado rumo ao Fox 018 pelo centro. Confirme, Brasil 4980. Após cruzar o nível 180, o senhor pode voar na proa do Romeu Fox 018. Ok, após 180, Romeu Fox 08, azul 4980, obrigado. No solo Alzuna 1, táxi primeira direita, chame solo, frequência no 21, décimo 1. Por 21, à direita, 5972. Solo Salvador, muito boa noite, e o 5972, livrando sua escuta. 5972, boa noite. Alfa Kilo, parte 3, posição meia dúzia. Alfa Kilo, parte 3, posição meia dúzia, 5973. Táxi, Otávio 3305, 69 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Fortaleza. 3305, táxi autorizado até o portão, corrijo, até a pista, o ponto de espera da pista na 0 via Índia, torre 1895, 1019, bom voo. 1895, o ponto de espera da 0 para 3305. Obrigado. Salvador, o azul 2774 com a Alfa, Porto Seguro, 1-8-0. Azul 2770, formação em curso Bravo, Porto Seguro autorizado nível 1-8-0 via rota do plano de voo, pista na 0, primeira curva à direita, subida Coral. Aciona 0263 no transponder, controle 120.8. Positivo, 180, Porto Seguro, da 10, curva direita, perfil da Coral. 0263 transponder, 208 controle, vai copiar Bravo. Obrigado, 2774. Correto, chame pronto. Solo Azul 5001. Prossiga. É, o senhor falou que a informação em curso é Bravo, porém o Atis ainda está... Tá com a Alfa, ok? Você podia passar Bravo pra gente, por gentileza? Afirmo, Azul 5001. Aguarda só um minuto, por favor, que eu vou verificar aqui qual é a situação da Atis. Controle da 3178 estabilizou no X-Ray. Meio meia milha para o externo, chame 2 no 895. 895, boa noite. E boa noite, da 3305, contando com o cara da 1-0. Boa noite, da 3305, mantém um ponto de espera. Mantém. Estou em Salvador, boa noite, está 3178 passando Índia Serra, baixar a checada. Então 3178, boa noite, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1019. Land, autorizado pouso na 10, ajuste no 09, tá 38, hoje 3178. Procedimento Alex, Rei, da pista 10. Chame para o próprio cheque, seu nome. Ok, graças, chamada amanhã. Autorizado a alinhar e mantém Y0. Alinhar e mantém Y0, 3305. Conde, aguarde cópia, o Xenair 6224. Paulo Salvador, boa noite, TAN 3178, livrou a pista na sua escuta. TAN 3178, táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 305, autorizando a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 19. 5, decolado aos 20, acendo transponder 5434, chame controle frequência 120, décimo 1. 208-534. 7-2-2-4-4-4. Pronto, Aracaju, Aracaju, nível 190. Fui a rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Conde. Aciona 0264, transponder controle 208. Qual é a Pé 224, portão 3, chame pronto. 370, coordenada aí. Ok, obrigado. Salvador, voo 1868, informação Alfa, boa noite. Voo 1868, identifique, chegada Mari, vai na Proitap, descendo ao 50. Proitap, desce ao 50, chegada Mari, boa noite, meu. O TAM 3305 foi autorizado pelo centro, o 370, porém mantém a saída, ok? Então, mantém a saída, 370. Obrigado. Voo Rio 5974. Boa noite, Rio 5974, informação Bravo. Guarulhos nível 3, 40, copia? Afirmativo, centro da Bravo 340, pronto 4. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à direita, da EOLE da Motiva. 5447, transponder, controle 120, décimo 8. Autorizado, nível 340, rota na constante de voo, da EOLE da Motiva. Direita, da EOLE da Motiva. 5447, zero de controle. Chama a para... Tá correto, chame pronto. O Rio 5973. 5974, corrigindo. É. Torre aos 5001 da Azul, na posição 9, puxa acionamento. Autorizado acionamento na portão 9, chame pronto. Chame pronto, táxi, o 5001. 5001, chamar a táxi, obrigado. Chama Aracaju no controle do, na frequência 120, decimal 3, XV Cliente, Bravo, boa noite. 3305, chame Centro Recife, 2545, alterno 2685. 2545, voa até 3305. Para o táxi, 118 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, confirma. Azul 5001, táxi autorizado até o ponto de espera, pista na zero, via Pate 1 em Índia. Torre 1895, 619, bom voo. 19 ajuste, táxi via Pate 1 no Índia, ponto de espera 1895. Obrigado, bom trabalho. Solo azul 59, é 4959, paga para o direcionamento, posição Romeu 4. Portão, pátio 3, autorizado acionamento, chame táxi, 4959. 4959, autorizado para o direcionamento, reporte táxi. Solo Salvador, uma boa noite, eu chamei 6234, está no portão 3, puxa acionamento. Coordenem com a equipe de solo após a passagem de Embraer da Azul, autorizado no portão 3, Oceané 6224. Após a passagem de Embraer da Azul, autorizado no estacionamento Oceané 6224. Puxe de estacionamento 12774 da Azul, parte 3, 4 Lima. 2774. Ou Azul 2774. Tráfego da companhia já puxando no pátio, à sua direita, aguarde o táxi do mesmo após inicio, o 2734. Positivo, 2734. Bom, 868, vem na Flor de Duna, desça para 2000, 1019, livre LS. 1019, pro ano Duna, livre LS, gol no 868. Salvador, boa noite, azul 5001, ponto de espera 20, pronto. Boa noite, azul 5001, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1019. 1019, ajuste, autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 5001. Paralice de táxi do azul, 4959. Estamos com 67 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Salvador. Gol 1868, após a Proazona. Ok. Avianca, 1895 a torre com 1019, bom voo. Isso aí é número 2 agora. Quem está iniciando o puxo então, 2774 da Zona Pastor. Firmo, 2774, chama o táxi. 2774. Salvador Ground, American 230. American 230, go around. Yes, we're parked at patio 3, ramp 3 area. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 1-1. Okay, pushback approved on apron 3. Call me to tow. Okay, pushback and call to tow, to start towing. Okay, pushback approved and we'll advise you for starting tow, American 230. Azul 5001, decolado aos 32, chama controle, frequência 20.8. Controle 208, azul 5001. Honra, boa noite. Controle, boa noite, azul 5001, nada é Alveda, passando o 1500. 5001, boa noite, suba ao 360 na saída da El, vou indo para hoje, Leda. Aqui direto, Leda, 360. Salvador, boa noite, gol 1-1-3-4, da Bravo, solicita Marcelo. Quase 4, gol 1-1-3-4, subida Puka, transição Aruba. Puka, Aruba, guardando, gol 1-1-3-4. Salvador, o Rio 5972 para Galeão, autorização, Galeão, quarteto. Rio 5972, aguarda, corda, subida Puka. Corrijo, Puka é saída da El, Leda após Diné. Aguardando cópia no, é o 400 que solicita? Passa, Silvio. Sente. Táxi, o azul 2774, 64 a bordo, 1350, perna Vitória. Azul 2774, número 3, siga companhia, ponto de espera 1895-1019. Siga a companhia, ponto de espera 1895, obrigado, 2774 Azul. Táxi, Oceaner 6224, 72 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando Salvador. Cruzada direita, via Índia, torre 1895-1019, bom voo, Oceaner 6224. Direita Índia, torre 95. Salvador, boa noite, Ocean Air 6224, ponto espera no zero pronto. 5972, está pronto quando? Prossiga. Salvador Galeão, nível 400-400, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita da Euleda, após direto de Né. 5441, no transponder, controle 208. Ativo, cruzado 400 para Rio de Janeiro, levada Né, via direita da Euleda de Né, rota do plano de voo. 5441, 208, chamamento para o funcionamento Rio 572. Está correto, pronto. Chegou no 134, me escuta? Me escuta, o 134. Autorizado Maceió, o nível 350, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida a Cuca, transição Aru. 5452, transponder, controle 208. Avisando. Voo 868, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 868. Foi 1208, ou 1934. Correto, portão 2, chame pronto. Vai chamar. Salvador Ground American 230. 230 now, approved to the aircraft until the holding short April 3. Call me to get into April 1. Okay, we'll advise you for entry in April 1, American 230. Gol 9868, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1019. Autorizado pouso, 1819, gol 9868. 19, bom, vai 23. Rio 5974, solo. Rio 5972, solo. Ok, teria já o estimado para o pushback? Estou com a aeronave da América Airline que vai rebocar até o Pátio 1, é um 757. Ela já iniciou lá no, na posição 01, para não preterir o pushback de vocês, queria saber se já tem um estimado para startar. Está carregando o último pallet, deve ser mais 5 minutos, senhor. Ok, então, tranquilo. Obrigado. 190 na ponte, o CNR 6284. Controle Salvador, boa noite. Passarei do 224, sempre da informação, bravo. 224, boa noite. Identifique chegada mar e reporte para descida. Chegada mar, informará para descida, passarei do 224. Controle, autoriza nos aprovas e sabe? Ainda não, seu número 3. Vamos manter ele também para de mar e posteriormente será autorizado a prova mais à frente. Está ciente, passarei do 2224 e informará para a besteira. Azul 5001, no chame Centro Recife, 1251, alternam 3325. 251, 3325, 5001, boa noite. 90. Então, Salvador, Balbuenos, Azul 2774, ponto espera no zero, pronto. Boa noite, Azul 2774, mantém o ponto espera. Sim. Acelerado aí para manter com o número 1. Afirmativo, pronto, Duna, mantém a velocidade, 723. Passarei do 2224 na presente do Itap. Autorizado Itap, passarei do 2224 agradece e já no ponto de alto, descida controle. Pista 060. Autorizado 060, passarei do 2224. passagem autorizada. Voo 1868 Livrona, Alfa, voo. 1868, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, voo 1868. Manager. 4107, walk identity. Clear Mari arrival by direct tap, descent to 050. Direct tap, descent to 050. Set 774, autorizado a alinhar e manter no 0. E manter no 0, azul 774. Azul 4959, decolada aos 42, chame controle frequência 120, décima 8. 208, gente, obrigado. It will pass Boeing 737, let it pass, then continue controlling until gate 11. Ok, we'll hold for Boeing 737, American 230. Passarei do 2224, reduz para 209. Reduz 2009, passarei do 2224. Salvo Salvador, voo 1134, procedimento somente portão 02. 1134, portão 2. Autorizado, chama táxi. Vai chamar 1134. Dá decolagem pro 2774? Negativo, mantém a posição. Mantendo. Tá iniciando no 62. Gente. Passarei do 2224 para interceptar o log, curva agora à sua esquerda para o 060 e para sequência na sua. Paciente, para o agora 060 para interceptar o localizador. Esse era para 060 também. Passarei do 2224. O 4107, velocidade de cada? 2509. Para 220, 4107. 07-2209, é controle, Salvador, boa noite, coroa 1098. 098, identifique, chegada Mari, desceu 070, entregue 259, número 4 na aproximação. Ok, 070-259, vou 2098. 4959, Salvador. Siga na escuta. 1140 na proa de coral. 1140 na proa de coral, azul. 4959. 723, desça para 2000, livre LS X-Ray, ajuste 1019. 2000, livre X-Ray 1019, sai 23. 4107, desça para 3000 com 1019. 3000 com 1019, 4107. De frequência 120, décimo 8. 208, obrigado, 7742. Escutando Salvador, Buenas, 2774 Azul. 2774, suba 180, saída Coral. 180 Coral, 2774. Taxa direita 1895 a torre com 1019, vou. 19 à direita 1895, obrigado, boa noite, 134. Solo Rio 5972 com 5 a bordo, 1320, alternando Guarulhos para táxi. 7. Teste 2, chame a torre 1895 com 1019, bom voo. 1895, seguindo a nave da Gol, 1019, 5972, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, Rio 5974, 7 Lima para o pushback e acionamento. Rio 5974, autorizado, parte 3, reporte táxi. Livre posicionamento, chamado táxi, parte 3, Rio 5974. Xanem 624, Salvador. Diga. Controle Aracaju nos solicitou que o senhor intercepte a radial 250 de Aracaju para iniciar a descida. Intercepta a radial 250 de Aracaju para iniciar a descida. Xanem 624. Bono 723 para interceptar o lote, esquerda 170. Para interceptar o lote, esquerda 170, sai 23. Alinhar e decolar, pistão 90, vento 120 graus, 90 nós. O ajuste de altímetro 1019, boa noite. 1019, autorizado a alinhar e decolar, 190, gol, 13. Rodando, muito boa noite, é o Rio 5973, pista 10, pronto. Rio 5972, boa noite, mantenha um ponto de espera. Reduz para 2209. 229, gol 201098. Sete 93, cruzando a redução em 1909 agora, então copy. Controle? 723 estabilizou e aliás, então copy. Piano 723, chame torre, 1895. 95, boa. 4107, desça pra 2000, livre LS X-Ray. 07, 2000, livre LS X-Ray. Paredo 2224, desça para 3000, reduz para 189. Reduz 1809, desça para 3000, peço passarido 2224. Xanemer 6224, está 71 milhas fora, chame Aracaju 203, teve estado enterrado. Aracaju 203, graças. Fuso autorizado, pista 90, vento 130 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 90, 1 nós. Repouso 90, 1933. Voo 1134, decolado ao 52, chame o controle, frequência 120, décima 8. 30, despegado para nós. Controle, Salvador, boa noite, chegou 1134, decolou na Puca, Aracaju. 1134, suba ao 350, saída Puca. 350 na Puca, voo 1134. Desça para 4.000 pés, com 1.019. 4.019, agora 098. Alô, Rio 59. 74, pronto, táxi, 3 a bordo. Autonomia 0330, alterna, Guarulhos. E vou estar full RS, então desce para 2000 pés, passagem do 2224. Eu vou reduzir para aproximação e aguarde transferência para a torre, de forma que está seguindo um Embraer 190 da Azul, que encontra-se a 8 milhas da sua frente. Afirmativo, passagem do 2224. Olá, Bernardo Galeão. Ah, afirma, tio. Vem sim, obrigado. Autorizado alinhar e manter pista 90. Alinhar e manter 1-0, 5972. Hey, Roger. Você acertou aí, Alessa Azul. 4107, chame torre, 1-8-9-5, boa noite. 1-8-9-5, boa noite. Boa noite, torre Azul 4107, estabilizado e LS. Boa noite, Azul 4107, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Voo 1723, no solo ao 54, livre táxi à direita, chame solo, frequência 121, décima 1. Direita 21, 1, com 723. E o 5972, decolagem autorizada, pista 10. Vento 130 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1019. Iniciando 1019, nós ajustamos 5972. 1723. Salvador, boa noite, Rio 5974, quanto tempo quando espera nós já? Boa noite, Rio 5974, 2,20, mantém quanto espera? 7,4, mantém. Azul 4107, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1099. Teve pouso na 10, Azul 4107. E o 5972, decolado ao 56, chame controle, frequência no 20, décima 8. 208, eu volto. Rio 5972, suba o 400, saída da El Vigilante. 400 da El, a coisa aí eu vou na Podileira? Olha o Rio 5972, pode voar na Podileira? Pesado Leda no presente, Rio 5972. 5908 para descer 2000 metros. O passarido 2224, 2000 externo, chame torre no 895. Torre no 895, passarido 2224. 1098, desça para 2000, livre LF. 2000 para LF, 1098. 1134, chame Recife, 2545. Poderia confirmar a frequência, Recife, jogou 1095. 2545, alterno 2685. 2545, 2085, bom. Azul 4107, no solo 158, livre táxi, primeira direita, chama o solo frequência no 21, no décimo 1. Primeira direita, 219, obrigado, uma boa noite. Boa noite, Léo, tá presente. 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 019. 1019, centro do ventre, livre pouso, passar aqui 2224, livre pouso baixo travado. O Salvador, bom dia, azul 4107. Azul 4107, boa noite, táxi autorizado de Alfa, Kilo, pátio 3, posição informada 4, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, Ono Romeu, é o 4107. 098, chame torre, 1895. 895, boa noite. Boa noite, Gona 098. Boa noite, Gona 098, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Beleza, 098. Funciona. Salvador, 3600, descendo 150. 3600, identifique, chega da mar e desça o 050. 050, 3600. Passaredo 2224, no solo 01, no livre táxi, primeira direita, 121, décimo 1, o solo Salvador. Solo 211, passaredo 2224. Semicentro Recife, em 1251, alterna 13325. 1251, 13325, dá a volta, obrigado. Pro táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, 5 Lima, em posição. Alfa, Kilo, pátio 3, 5 Lima, passa a 2224. Azul 4959, passando o coral, o serviço está dar encerrado, chame Léo 1201. 2201. 6600, vana pro Itap. Itap, tá, 3600. Autorizado a alinhar e manter puxando zero. Mantendo zero.